Está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou Marcos Leite. Boa tarde, Lízia Nascimento chegando, né? Apesar da correria, estamos aqui. Boa tarde. Boa tarde, galera. Eu sou Gustavo Rezende. E aí, meus amigos, firmes e fortes? Tudo certo. Tirando a correria, tá dentro dos conformes. Então tá bom. E você, ouvinte amigo, passa a ouvir a partir de agora o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também através da internet no site www.radioriodejaneiro.am.br. Minha voz também hoje não está muito 100% não, mas vamos levando. Vamos levar, dá para levar. Vamos levando, gente. E hoje o que é que temos como nosso tema, Lise? Bom, hoje o tema também está bem legal. Como sempre, hoje vamos falar do terceiro Unificarte, que é a mostra de arte da Unificação Espírita em Nova Iguaçu. E é claro, hoje, dia 22 de setembro, sempre temos fatos marcantes para contar para vocês. Começamos com o que, Elise? Bom, no dia 22 de setembro de 1928, o cientista Alexander Fleming descobria a penicilina. A penicilina foi formada graças à combinação de fungos do gênero Penicillium. O medicamento foi o primeiro antibiótico usado contra a pneumonia e a tuberculose, doenças que, na década de 30, eram consideradas incuráveis. Graças a Deus, né, gente? Pois é. Bom, também no dia 22 de setembro, só que de 1976, nascia o jogador de futebol brasileiro Ronaldo Nazário, mais conhecido como Fenômeno. Ronaldo atuou na posição de centroavante e o apelido, Fenômeno, foi fruto de suas excelentes atuações pelo Barcelona. Ronaldo disputou 4 Copas do Mundo, em 94, 98, 2002 e 2006, sendo o maior artilheiro da história das Copas. Porém, na Copa de 94, o atacante não entrou em campo. Com relação aos clubes em que atuou, Ronaldo defendeu times importantes da Europa, dentre eles os rivais, como Barcelona e Real Madrid, e também Inter de Milão e Milan. E no dia 22 de setembro de 1996, desencarnava a estrela de cinema norte-americana Dorothy L'Amour. A primeira participação de Dorothy no cinema foi em 1936. Seu principal filme foi Road to Rio, de 1947. Nele, Dorothy fez o papel de uma brasileira. A sua beleza chamava a atenção de muitos, como, por exemplo, a escritora brasileira Raquel de Queiroz, que escreveu um conto baseado na atriz. Além do cinema, Dorothy L'Amour participou de inúmeros trabalhos na televisão. A atriz desencarnou aos 81 anos, vítima de um ataque cardíaco. Bom, lembrando ao ouvinte que o nosso programa é ao vivo. Estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 14h, com reprise aos domingos no mesmo horário. E você quer entrar em contato com a gente, mas não sabe como? É muito fácil. Ligue a partir de agora até às 15h desta quinta-feira, dia 22 de setembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. Bom, você também pode mandar um e-mail, escreva para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou então entre em contato através do site www.radioriodejaneiro.am.br. E no Twitter, anota aí, twitter.com/espaçojovemesp, lembrando que o espaço é sem acento. E você tem ainda o nosso fax, que é o 3386-1444. Ainda tem a carta, escreva para a Rádio Rio de Janeiro, o endereço é Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21-920-000. E seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Bem, galera, chegamos agora à pergunta do quiz do programa Espaço Jovem, a pergunta desta semana. Hoje perguntamos o seguinte: qual o ano de fundação da Federação Espírita Brasileira, a FEB? Alternativa A, 1890. Alternativa B, 1879. Ou alternativa C, 1884. E aí, qual será a resposta correta? Letra A, letra B ou letra C? Você responde até a próxima terça-feira, dia 27 de setembro, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir, né, no link do programa Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua resposta. Você tem também o Twitter, twitter.com/espaçojovemesp. Você tem também o nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. E também o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. Só lembrando que por telefone, apenas nesta quinta-feira, dia 22 de setembro. Seja qual for o modo de contato, não esqueça de informar obrigatoriamente o seu nome completo e, claro, como podemos encontrá-lo. E aqueles que responderam a alternativa certa concorrem ao sorteio do livro Quando os Porquês Aparecem, de Alcione Korytinsky, editora Novo Ser, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Estamos aguardando você, viu? Isso aí. O que rola por aí? A FEB, Federação Espírita Brasileira, está oferecendo um curso à distância sobre gestão de centros espíritas. As inscrições são limitadas e ocorrem apenas nos primeiros dias de cada mês. Informações pelo site febnet.org.br/gestão. Vem aí o 5º ENED, Encontro Estadual de Comunicação Social Espírita. O encontro vai contar com palestras e painéis e será comandado por Orson Peter Carrara. O ENED ocorre no próximo domingo, dia 25 de setembro, das 8 da manhã às 6h30 da tarde, no CERJ, que fica na Rua dos Inválidos, 182, Centro. As inscrições podem ser feitas através do site cerjlivraria.com.br. A peça teatral Renúncia se apresenta neste fim de semana no Teatro América, dia 24 e 25 de setembro, sábado e domingo, às 7 da noite. O Teatro América fica na Rua Campos Salles, 118, na Tijuca. Os ingressos para o evento podem ser adquiridos na Livraria Espírita da Estação do Metrô Carioca. Mais informações pelo site ingressoespírita.com. Vale a pena conferir. Hoje vamos falar então um pouquinho de literatura. E se eu dormisse e meu sonho fosse o mundo real, enquanto minha vida de acordado fosse o mundo entorpecido? Quem nunca parou para pensar sobre isso? Principalmente a criança e o jovem. Gabriel Querubim e os Guardiões dos Sonhos vem trazendo as respostas, incluindo aventura, imaginação e muita ação. E, epa! Vamos saber mais informações sobre esse interessante livro ouvindo agora o seu autor, Rogério Pietro. Rogério, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa Espaço Jovem. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade e agradeço também aos ouvintes da rádio. Ok, Rogério. Vamos falar um pouquinho então. Fale um pouquinho de você como autor. Quando você começou a escrever? Eu comecei a escrever muito cedo. Na época, quando eu era criança, eu começava a escrever histórias em quadrinhos, porque eu também desenho. Mais tarde, eu passei a escrever diretamente em uma máquina de escrever e depois no computador. Então, eu sempre escrevi histórias para crianças, para jovens e para adultos. Ok. No caso, você acabou de responder, né, que é escrever para criança, né, adultos, jovens. Como é assim? A gente está falando assim do livro aqui, Gabriel Querubim e os Guardiões dos Sonhos. Como é escrever esse livro aqui voltado, né, no caso assim, né, pela capa, né, a gente imagina que é criança e jovem. Então, como é que é escrever para esse público? Olha, escrever para jovens é muito interessante porque a gente relembra um pouco do tempo que a gente era mais jovem e também criança. Foi interessante escrever esse livro porque eu coloquei ali algumas experiências que eu tive durante a infância. E a proposta do livro, eu acho que é bem interessante porque ela pega todas as pessoas de qualquer idade, porque todo mundo dorme, todo mundo sonha, e durante o sono a gente entra em desdobramento e entra em contato com outras pessoas. Uhum. Ele tem alguma conotação religiosa, não, né? Religiosa, sim, tem um pouco. Tem. Justamente porque ele fala da parte do espiritismo na qual as pessoas se encontram durante o sono. Ele fala também da questão das formas de pensamento, porque o Gabriel é um menino de 7 anos de idade e ele entra para uma equipe de crianças cuja missão é combater as formas de pensamento maléficas presentes no plano espiritual ou no mundo dos sonhos. Uhum. Durante o sono. É interessante. Quanto tempo você levou, assim, da tua ideia até, né, transformar de fato em obra, no livro, no caso? Foi mais ou menos 6 meses de criação e mais 6 meses de escrita. A criação foi bem interessante porque a história foi surgindo aos poucos na minha cabeça, sem eu precisar pensar muito nela. Eu diria até que talvez uma boa parte já tenha sido inspirada, mas não me arrisco aí tão longe, claro. A criação, no começo eu queria fazer uma história na qual um personagem, criança, vivesse numa dimensão paralela, fosse para lá, encontrasse outras crianças. Então eu aprendi no espiritismo que essa parte de fato existe. O Gabriel é um menino brasileiro, ele dorme, e no plano espiritual ele encontra crianças de outros países que também estão dormindo. Esse livro é uma aventura, né? Sim, é uma aventura, tem bastante fantasia, tem muito humor, os personagens são pessoas cativantes. Eu cito em especial o Gabriel, o Amaruro, que é um africano, e o Kosuke, que é um japonês. Eles se encontram à noite e formam uma equipe para combater aquilo que causa os pesadelos. Quer dizer, parece que está integrando, né, no caso, né, o africano, o louro, né, o japonês, uma coisa bem interessante, né, há uma integração aqui entre as etnias, né, ficou uma coisa bem legal. A história parece bem atraente, né, pela forma como você fala. De que forma você aborda, né, no caso, a questão voltada aqui para o leitor? Isso é abordado de uma forma bastante ampla e com uma linguagem que, inclusive, não é voltada para crianças, ela é voltada para jovens e também para adultos. Então, eu recomendo a leitura a partir dos 9, 10 anos de idade e daí para frente. E o seu livro já está, já está na livraria, né? Já está nas livrarias, especialmente livrarias virtuais, na Saraiva, na Siciliano. E também na Livraria Cultura ou pelo próprio site da Correio Fraterno. Fala pra gente o site. É o www.correiofraterno.com.br. Então tá, Rogério, eu gostaria de agradecer a sua participação, né, e desejar sucesso desde já para esse livro, que com certeza já é sucesso, e para a segunda obra que já vem por aí, sucesso para você e obrigada pela participação, viu? Muito obrigado a vocês, obrigado pelo convite, adorei dar entrevista para essa rádio. Tá, muito obrigada, um abração e um abraço. Quando sair o segundo volume, pode mandar pra gente que a gente divulga aqui, tá bom? Eu mando sim, com certeza. Um beijo para você, tchau, fica um com beijo. Deus, tchau. Tchau. Então é isso, galera, nós conversamos então com Rogério Pietro, ele é escritor do livro Gabriel Querubim e os Guardiães dos Sonhos. O livro é muito bonito, a capa é super atraente, vale a pena conferir. Pode ler que é coisa boa. Beijo pra vocês. Espaço Jovem. E hoje o tema do Espaço Jovem, como sempre, é super especial, né? E é um tema musical, um tema ligado, não só ligado à música, né? Mas ao teatro, enfim, à arte espírita como um todo. Vamos conversar hoje sobre o terceiro Unificarte. O Unificarte, que é a Mostra de Arte da Unificação Espírita em Nova Iguaçu, evento que acontece no próximo final de semana. E, para tanto, a gente recebe com muita alegria, muita honra, três convidados. Hoje o programa está recheado. Recheadíssimo, gente. Recebemos a Kátia José da Silva, o Luiz Cláudio de Carvalho e o Tiago Brito. Eles que são organizadores do evento. Quero ver uma boa tarde dos três. Sejam bem-vindos ao programa, sintam-se em casa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Valeu, gente. É, o evento, né, que acontece neste final de semana. E eles gentilmente nos oferecem, né, um brinde super especial que a gente vai divulgar a partir de agora da seguinte forma. Eles estão oferecendo um par, aliás, dois pares, né, de ingressos, no caso, dois ingressos duplos, ou seja, para você poder ir com direito a um acompanhante, nos dois finais de semana do evento. No caso, eu falei que o evento é só nesse final de semana. Não, não é. É nesse final de semana e no outro. Então, o evento acontece nos dias 24 de setembro e 1º de outubro. Então, a gente combina a partir de agora a seguinte promoção. Promoção relâmpago aqui do Espaço Jovem. É, aproveite. A partir de agora, 12h16, hein? A próxima ligação que a nossa telefonista Cheirinha receber, o ouvinte ganha o ingresso para o dia 24 de setembro, com direito a acompanhante. E a ligação seguinte que ela receber, o ouvinte ganha o ingresso para o evento do dia 1º de outubro. Então está valendo a partir de agora, 12h16. A primeira pessoa que ligar para a rádio ganha um ingresso com direito a acompanhante para o Unificarte no dia 24 de setembro. E a segunda pessoa ganha o ingresso com direito a acompanhante para o Unificarte do dia 1º de outubro. Eu vou até antecipar uma coisa que eu faço normalmente no fim, mas até, né? O horário e o endereço, gente, por favor. É, Rua Bernardino de Melo, número 579, em Nova Iguaçu. No caso, é o no CEFEC, né, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. E o horário de ambas as apresentações? Às 18 horas. Tá, então sábado, dia 24, 18 horas. Sábado, dia 1º de outubro, também 18 horas. Ambos lá no CEFEC. Rua Bernardino de Melo, número 1579, em Nova Iguaçu, a terceira edição do Unificarte. E agora sim, né, falando sobre a origem, quem se habilita a falar, a contar, né, como é que esse evento começou, como é que ele surgiu, o que, que vem a ser o Unificarte? É, na verdade, o Unificarte, a gente percebe que ele começou com o Leopoldo, com incentivo aos trabalhos com jovem, né? Leopoldo, que você diz o... Leopoldo Machado. Leopoldo Machado. Né? Que é a casa de Leopoldo, né? Foi lá em Fé, Esperança e Caridade. Bom, a área de lá unificação... Lá atrás, né? Meados do século XX. Isso, que deu o primeiro passo, né? Sim. A área de unificação do Centro Espírita criou um grupo, o Grupo Arte. O Grupo Arte é responsável por divulgar a arte espírita dentro e fora da casa. Sim. E vocês são criadores do evento ou outras pessoas também participaram? Quando é que ele começou? Nós temos uma equipe, né? O Grupo Arte é composto por uma equipe de 7 pessoas, né? Sim. E nós divulgamos e promovemos os eventos. Perfeito. E, quer dizer, o Unificarte é um deles, então, né? O Unificarte é um dos eventos que vocês promovem. Promovidos pelo Grupo Arte. Maravilha. Quem pode me responder o seguinte, com que objetivo ele foi criado? O Unificarte. O Unificarte. O objetivo do Unificarte foi estabelecer um fortalecimento dos vínculos entre os centros espíritas, né? Porque é um trabalho da unificação. E a gente percebeu que através da arte nós conseguimos um contato mais direto. E o resultado é muito positivo. Muito claro, legal. Com certeza. Vocês conseguem uma interface maior, né, entre vocês, o centro e o público, né? É verdade. Perfeito. Quem são os organizadores do evento? Quem está à frente da organização? Além de vocês três que já estão aqui... Bom, a verdade é que o Tiago Brito é um dos participantes do Unificarte. Ele não faz parte da organização do evento. Tá. É Júlio César Nascimento, que é responsável pela área de unificação do Centro Espírita. É Eduardo Oliveira, que é o suplente do Júlio César. Sandro, né? Marcos, eu e o Luiz e o Carlos Rodrigues. Perfeito. E, bom, o evento agora está indo para a sua terceira edição. Vocês poderiam fazer um resumo das edições anteriores, quem se apresentou, qual foi o retorno que vocês sentiram, que vocês captaram em relação a participação do público? Bom, nós estamos tendo um retorno bastante positivo, né? Como é que foram essas duas edições anteriores? O primeiro Unificarte, nós tivemos a presença do apadrinhamento, né, da Ana Cláudia Bittencourt, né, que ela é a madrinha do nosso evento, né, se ela me permite, com todo carinho. E tivemos Robson Ribeiro, Ana Cláudia Bittencourt, Ariovaldo Filho e Alan Filho, fora os inscritos, né? Recebemos 6 inscrições na primeira etapa, né? Sim, perfeito. E na segunda? No segundo, nós contamos com a Ana Cláudia, com Robson Ribeiro também, Estado de Espírito, Arte e Consciência. Bastante. E mais 12 inscritos. Coisa boa, né? Mais 12 inscritos. Aumentou bastante. É, vai aumentando de forma gradativa. Ah, perfeito. Na última edição foi conforme se esperava, quer dizer, como se parece que, né, pelo que você fala, acho que tá crescendo, significa que foi uma coisa bem legal, né? É verdade. Agora nós temos 15 inscritos, né? Por isso o evento passou a ter 2 etapas. Ah, que coisa boa. Nossa, quer dizer, uma parte vai se apresentar dia 24 e outra parte no dia 1º, né? O que é interessante é que o casal de apresentadores fazem parte de um grupo da casa que é Fazendo Arte, que é um grupo de teatro. E eles, entre uma apresentação e outra, eles fazem uma encenação. Ah, eu já ia perguntar se era só música ou se tem teatro também, né? Nós temos duas poesias escritas, né, para essa etapa agora. Na anterior tivemos um que foi declamar poesia e dessa vez nós temos 2 pessoas escritas para poesia. Tá, quer dizer, na verdade, vocês estão englobando várias formas de fazer arte, né? Teatro, música, poesia, isso é uma coisa bem legal, né? É verdade. Ah, muito bom. Muito gratificante. O Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade é a instituição que está promovendo, né, o evento. Fale um pouco para a gente sobre o centro, quais atividades que estão sendo realizadas lá, o que tem para os jovens, crianças, enfim. Então, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade completou 90 anos de existência. A gente pode dizer que é o centro referência lá de Nova Iguaçu. A gente pode dizer que ele é um pouco o pai de todos os outros. Uhum. Né? Então, tem diversas atividades, mocidades, enfim. E muito voltado também para a arte espírita, pela boa estrutura de som e palco. Ah, isso é bom, né? Muito legal. Com certeza. Gente, até aproveitar aqui... Pessoal é rápido, nossos ouvintes são rápidos e já está encerrada aqui a promoção relâmpago dos convites. O povo é rápido pra nas teclas, né? Então, quem ganhou o ingresso para a edição do dia 24 é a nossa ouvinte Mirtes, do Maracanã. Foi a primeira pessoa que ligou depois que eu falei, né? E para a edição do dia 1º de outubro, a contemplada é a nossa ouvinte Ana Cristina, de Nova Iguaçu. Então vamos entrar em contato com vocês para informar como é que vocês podem retirar, né, os seus convites e tal para essas duas edições do Unificarte. Então a Mirtes, ganhadora da edição do dia 24 de setembro, e Ana Cristina, do dia 1º. Já nossos agradecimentos penhorados a todo mundo que participou e está participando, mas lembrando que o quiz continua valendo normalmente, você continua ligando e concorrendo ao brinde da semana. Nossa Sheilinha, nossa dona Nadir aguardam a ligação de vocês. Parabéns, né, para as meninas que foram rápidas no gatilho aí. Isso aí. Agora, você estava falando, Thiago, sobre o centro, né? Em relação a mais especificamente, a parte de mocidade, como é que está o trabalho lá? Então, é uma mocidade bastante numerosa, cerca de 30 jovens, e que tem participado aí com muito afinco de todas as atividades, não só do Centro Espírita, mas também do município de Nova Iguaçu, que tem se unificado cada vez mais. Certo. O trabalho tem sido bastante integrado, né? O Unificarte, ele tem essa característica de mexer muito com jovens. Você tem diversas mocidades inscritas para se apresentar. Você tem uma mocidade do município de Mesquita inscrita, você tem uma mocidade também no município de Nova Iguaçu, você tem até a Natália, que é da infância, que vai cantar comigo nessa edição. Então, ele tem essa característica de movimentar os jovens. Muito legal, gente. Coisa boa, né? Agora, essa mostra... como eu falei no início, ela não é só musical, né? Ou é só musical? Você tem outras manifestações artísticas, como é que tá isso? Tem, graças a Deus, tem outras manifestações também. Tem o Carlos Henrique e a Natália Provençano, que são os apresentadores e que fazem esquetes durante os intervalos, né? eles são os apresentadores. Nós temos poetas que também participam, né? Mas a princípio seria só música, mas a gente viu que precisava estender e ampliar esse leque, né? E aproveitar e dizer que eu estreiei no Unificarte, na música espírita, então é algo muito especial para mim, e eu vejo também outros músicos e outros jovens indo pelo mesmo caminho. Não, e de fato, a arte espírita não se resume só à música espírita, não, isso tem de forma que ficar alguma. Muito claro, né? É se tem teatro, se tem as artes plásticas, enfim, pintura, pinturas mediúnicas belíssimas. N opções, N possibilidades. Então é um paradigma que é importante mesmo quebrar, né? Deixar claro que a arte espírita ela tem várias vertentes, vários caminhos, né, Lise? É isso aí. Gente, que importância vocês, né, que, né, participantes aí, atribuem a esse evento, a essa participação do público? Nós temos esse evento como uma proposta realmente de estabelecer um elo maior entre os centros e as pessoas que compõem esses centros através da arte, como um elo condutor, um fio condutor que possa unir essas pessoas, e a arte é só um dos motivos. Então, nesses encontros, procuramos ter muita confraternização, mas que as músicas também tenham um conteúdo doutrinário, tem um conteúdo que através da arte a gente possa levar uma mensagem para essas pessoas positiva, né, que vão assistir o evento. E aí, nesses eventos, tem realmente melhorado muito cada vez o conteúdo que dos participantes. Isso é bom. Perfeito. O Unificarte, no caso, ele sempre ocorre em Nova Iguaçu? Nessas três primeiras edições, sim. Mas nós temos como proposta deixar isso em aberto, porque é um evento que começou dentro do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Nós abrimos hoje para a Baixada Fluminense e quem sabe consigamos propostas de que esse evento seja a nível estadual ou até nacional. Entendi. Dependendo dos apoios que conseguirmos, né? Aí, no caso, vocês esperam que as casas espíritas procurem por vocês por conta disso? Isso. Nossos contatos são sempre divulgados nos panfletos, nos cartazes que são feitos. Então, nós temos um blog hoje voltado para a área de unificação e que lá contém toda a programação artística, não só do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, mas também de outros irmãos que mandam para o nosso blog através do e-mail que possui nesse blog. Poxa, é muito, muito interessante esse processo. Qual é o endereço, se você puder divulgar? uniblogunificação.blogspot.com, sem cedilha, tá? Então, repetindo: uniblogunificação.blogspot.com. Então é uniblogunificação.blogspot.com. Isso. Então tá aí, e é uma ferramenta permanente de contato com vocês, não é isso? Sem dúvida, estamos lá 12 meses por ano. Opa, tá. Negócio ou é ampliar, seja, né? Ou seja, sempre. E a gente está aqui conversando muito especialmente com o Tiago Brito, também com o Luiz Cláudio de Carvalho e com a Kátia José da Silva, eles que conversam com a gente sobre mais uma edição do Unificarte, a terceira mostra de arte da Unificação Espírita em Nova Iguaçu. Essa conversa muito legal continua daqui a pouquinho, porque agora vamos ao nosso intervalo. Voltamos já já. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também através da internet, através do www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você confere tudo sobre o que é a emissora da Fraternidade, o seu trabalho já há 40 anos em prol da divulgação do Espiritismo através do rádio, sempre de uma forma simples, popular, didática, objetiva, você vai conhecer como ajudar a emissora, enfim, como apoiá-la, né, na manutenção deste ideal, as mais variadas campanhas existentes em prol da manutenção da programação espírita da rádio, com especial destaque, claro, para o Clube da Fraternidade. E é lógico, você poderá ouvir a gente, você poderá ouvir o Espaço Jovem, além de toda a programação da rádio, bastando para isso clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site. E você não deixe de conferir a página do Espaço Jovem, o nosso cantinho, dentro da página da rádio. Para tanto, basta você clicar no link do programa, que fica também na página de entrada da emissora na internet, e aí você fica acessando todo o nosso conteúdo, nossas informações, dicas, curiosidades, áudios de programas anteriores. Você que por algum motivo perdeu algum, existem vários lá à sua disposição para você ouvir quando bem quiser. Enfim, vários motivos para acessar o site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. É só acessar e conferir, ok? Bom, Jovem Espírita vive de brisa? Claro que não, Jovem Espírita corre atrás. Por isso, Gustavo, é hora das nossas notas de utilidade jovem. Começamos com o quê? Bem, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o FRRJ, está abrindo concurso para seu Instituto de Tecnologia. Detalhe, tem um R a mais, né? Porque tem a UFRJ, né? E a UFRRJ. Essa é a Rural. Exatamente. Lá em Itaguaí. Pois é, ela está abrindo vaga para o seu Instituto de Tecnologia, né? Uma única vaga. A oportunidade de se destinar ao cargo de professor adjunto com a atuação junto ao Instituto de Tecnologia do curso de Arquitetura e Urbanismo, disciplina de Engenharia Elétrica e Eletrotécnica. Os interessados devem ter disponibilidade para trabalhar exclusivamente para o Instituto. As inscrições estão abertas até às 3 da tarde do dia 14 de outubro e podem ser realizadas pelo site ufrrj.br. Repita, Gustavo, um R a mais. Exatamente, é ufrrj.br. Isso aí, Lícia. O Instituto de Benefícios e Assistências aos Servidores Municipais de Cabo Frio, IBASCAF, o F é mudo, está oferecendo 36 vagas através de concurso para os níveis fundamental, médio e superior. As inscrições podem ser realizadas até o dia 9 de outubro através do site Dom, olha, esse Dom é com M, tá? É Dom Sintra, esse Sintra é com C, domsintra.org.br. Isso aí. E você de Niterói, São Gonçalo, adjacências, ou mesmo do Rio também que está correndo atrás? Está em funcionamento até o dia de hoje, dia 22 de setembro, a Feira de Estágios e Oportunidades da UF, da Universidade Federal Fluminense. O evento conta com apoio de diversas empresas parceiras da universidade e acontece até às 6 da tarde de hoje, dia 22, na Escola de Engenharia da UF, que fica no campus da Praia Vermelha, no bairro de Boa Viagem, em Niterói. Informações pelo site feiradauf.com.br ou pelos e-mails monica@armazendasideias.com.br ou fabiana@armazendasideias.com.br. Vale a pena dar uma chegadinha, várias oportunidades de estágio, trainee, enfim, disponíveis para você, ok? A todos, boa sorte nas nossas notícias, né? nas notinhas que nós divulgamos. Liz, você ia falar alguma coisa? Sim, eu aconselho a galera a dar uma chegadinha até lá, porque por vale e-mail, né, dependendo da quantidade, não, vale pode não ser visto. Vale, viu? A pena, tem que realmente entrar em contato, tem que ir lá, não passar por e-mail, não, isso. É mais seguro. É a dica melhor. É a melhor dica, então aproveitem, galera. Isso aí, boa sorte. E Liz, hoje está chovendo ouvinte para mandar abraço, ai, né? Tá, que bom, olha... Eu quero mandar aqui, olha, o primeiro aqui é o Deoclésio de Parada de Lucas. Obrigada, um beijo, tá? Pela valeu, sua participação. Valeu, Deoclésio. Gostei, adorei. Para esse daqui, vamos ver quem é. Nananana. Alessandro de Campo Grande, Alessandro, obrigada pela sua participação, viu? Um valeu, beijo para você, tá? Que você tenha uma boa semana. O senhor Devanil, ele esteve aqui hoje. Um beijo, senhor Devanil, de Cascadura. Um beijão para o senhor. Ele manda aqui um beijo para toda a equipe. Um grande colaborador da rádio. Obrigado, Devanil. Valeu. Beijo. Eu quero mandar abraço aqui também para quem... Deixa eu ver aqui. Se o grampeador deixar. Se o grampo deixar. Raquel de Jacarepaguá. Raquel, obrigado. O grampeador não queria deixar eu ver seu nome. Pois é, obrigado pela sua participação. Um beijo pra você, Raquel, viu? Valeu. Tá, um beijão pra você. Quem deixa mais? Deixa eu ver quem, quem mais. Quem mais? Meu Deus, Maria Célia de Brás de Pina. Ele tá me ganhando aqui, gente. Maria Célia de Brás de Pina. Um beijo pra você, Maria Célia. Beijão, que você também tenha uma boa semana. Um beijo aqui também para Marilene de Campo Grande. Um beijo pra você, menina. Participe mais vezes. Pra nossa Zita, aquele beijo bem docinho. Aqui da ilha, Zita, também uma beijo daqui da ilha, da Zita. Beijo pra você. E por e-mail nós temos aqui a Albertina Vilhena. Beijo pra você que mora no Caxambi. Valeu, Albertina. Obrigado. Quem mais? É Edéia Carvalho da Tijuca, Brandão. Edéia Carvalho, Brandão da Tijuca. Um beijo pra você, Edéia. Obrigado pela sua participação. É isso. Pra Dulcineia também do Caxambi. Beijo, beijo, beijo, beijo. Quem mais? Quem mais? Esse daqui? Não. Ah, aqui. Tá. É a Miriam Junqueira Andreira. Beijo pra você. Isso. Da Ilha do Governador. Da aqui ilha. Da ilha. Um beijo pra você. Tem mais um pouquinho aqui, rapidinho. É, tem. Hoje tá bombando aqui. É Davis Rodrigues. Um beijo pra você. Qual o bairro dela, pô? Não deu, né? Não identificou o bairro. Então tá. É Davis Rodrigues. Mas de qualquer jeito, você sabe com quem nós estamos falando. Um beijo pra você e participe mais vezes, viu? Isso. Uma boa semana. Também mandar um abraço pra Mirtes do Maracanã, pra Ana Cristina de Nova Iguaçu, pro Isaldino aqui da ilha do governador da ilha, Tânia Regina do Caxambi, Milton do Grajaú, Priscila do Caxambi, Ângela de Fragoso, o programa de vocês é mil, obrigado Ângela, um abraço pra você, Jovelita de Belfort Roxo e a Célia de Duque de Caxias. Quero mandar beijo pra Celinha, pra minha amiga Rosângela, que tá dodói. Beijo, Rosângela. Fica boa, viu? Logo, logo. Isso mesmo. E os aniversariantes, Lízia? É mesmo? Temos parabéns pra dar ou não? Meu Deus, temos sim. Olha aqui, olha. É, dia 18, então, repetindo, foi a Cíntia Mendes e a Samara, né? Que fizeram isso. Aniversário junto com a Ranon. Irmãs. Na festa Rádio Rio de Janeiro. Irmãs gêmeas. Isso. A Samara do RH, a Cíntia da produção. Então, um abração para as duas. As nossas cópias aqui da rádio, para dona Nadir, que como eu já falei, foi dia 19, né? Parabéns, dona Nadir. Beijo para a senhora. Aniversariante do dia 19. Edir Montes. É Newton de Oliveira Leal, no dia 24 agora de setembro. No dia 21 foi Edir, dia 24, o Newton Leal, diretor da rádio, diretor secretário da fundação, do Newton Leal do Paz e Bem, do Uma Bandeira para o Futuro. Enfim, nossos parabéns e nossos melhores votos sempre. Então, olha, ela me pediu segredo, mas eu vou contar só para você. É da dona Darcy Neves Moreira, ela me pediu segredo. Falou, Lízia, não espalha. Eu falei, pode deixar comigo. Aniversário não vou contar pra ninguém, ela é dia de 25 agora de setembro, dona Darcy. Beijo. Valeu. Pra senhora, ela é da do Sérgio, mas não diga que eu contei não, viu? Ah, meu Deus. E tá dia certo. 27 a Deia Campos de Dudenhofer. Beijo. Obrigado. Pra você. Valeu, parabéns, gente. Pra todos vocês, viu? E pra todos os setembrinos, né? Claro, parabéns a todo mundo que aniversaria hoje, dia 22, a todo mundo que aniversaria na reprise, né, no domingo, dia 25. E, claro, nossos melhores votos de alegria, saúde, parabéns, felicidade. Saúde, pai. Hoje e sempre. E, é claro, muito obrigado pela participação, pelo apoio, pelo carinho enorme, imenso de todos vocês, ouvintes do Espaço Jovem, ok? Quiz. Bem, galera, voltamos a falar do quiz, né? Da pergunta da semana do nosso quiz. Hoje perguntamos o seguinte: qual o ano de fundação da Federação Espírita Brasileira, a FEB? Alternativa A, 1890, alternativa B, 1879 ou alternativa C, 1884. E aí, você já sabe qual a alternativa correta? Então liga pra cá, 3386-1400, 3386-1400. Nossa Sheilinha, nossa dona Nadira aguardam a sua ligação por telefone apenas hoje, dia 22, quinta-feira, dia 22. Mas você tem também outras alternativas, essas até o dia 27 de setembro, terça-feira, através da nossa página, do nosso cantinho na internet, dentro do site da Rádio Rio de Janeiro, o endereço www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você clicar no link do programa Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua resposta. Tem também o Twitter, no twitter.com/espaçojovemesp ou através do nosso já tradicional e-mail espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e as suas formas de contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do livro Quando os Porquês Aparecem, de Alcione Korytinsky, da editora Novo Ser, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Nós estamos aguardando, viu? Isso aí. Participe. Rádio Rio de Janeiro. E voltamos a conversar com a Kátia José da Silva, com o Luiz Cláudio de Carvalho e com o Tiago Brito, eles que fazem parte da organização do terceiro Unificarte. Unificarte, que é a Mostra de Arte da Unificação Espírita em Nova Iguaçu. Eu sei que o Tiago falou que não é da organização, né? Mas só de já estar aqui, né? Já mostra que tem um certo envolvimento. Então, tá na organização, sim. E eles conversam com a gente sobre esse evento que vem crescendo cada vez mais no cenário da arte espírita do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro. E você estava dizendo, Tiago, além das apresentações, tem também participações muito especiais, não é isso? Muito especiais mesmo. No dia 24, a gente tem a participação especial de Júnior Vidal de Campos e da banda Arte e Consciência de Nilópolis. Já no dia 1 de outubro, a gente vai ter a participação especial da banda Estado de Espírito do Irajá, que são meninos também, que fazem um belíssimo som. Tá. Então, repetindo as participações especiais, o Arte e Consciência. Arte e Consciência e Júnior Vidal, no sábado agora. E no outro? A banda Estado de Espírito. Estado de Espírito. Isso fora as apresentações, né? Dos inscritos. Dos inscritos. Até, fala pra gente como é que funciona essa coisa dos inscritos. A pessoa chega, se inscreve, o grupo, né? Ou o músico, enfim, a pessoa que lida com arte espírita, como é que ela faz para participar de uma edição do Unificarte? A cada ano, a equipe organizadora do evento procura disponibilizar fichas de inscrições no blog, né, já citado aqui, e lá nesse blog você consegue acessar e baixar a ficha de inscrição para ser impressa e levada até o local de inscrição, que é o próprio Centro Espírita. Entregue com duas cópias da letra, né, da música que a pessoa pretende apresentar, ou poesia, e tem um período, um meio de mídia também disponibilizado para que possamos ouvir, né, a canção. E esse período geralmente todo ano vai de meado de maio a meado de julho. É aberto o período de inscrição. Fechado esse período de inscrição, é feito uma avaliação desse material que nós recebemos e posteriormente é divulgado no blog e no próprio Centro Espírita a relação dos participantes inscritos. Sim. Quer dizer, funciona então dessa forma. E o Gustavo tem uma pergunta importante, né, Guga? Qual seria o perfil do candidato para participar da mostra? Quem vocês aceitam? Geralmente é feito por essa comissão uma avaliação do conteúdo da música, a letra, tendo um conteúdo moral cristão. Normalmente não temos tido problema com essa questão, não. As letras condizem muito, sim, com a doutrina, né? E uma vez ou outra a gente procura conversar com a pessoa somente quanto a uma colocação ou outra pequena, alguma coisa que a gente entenda que não, possa não estar de acordo com o que a doutrina prega, mas isso normalmente não acontece. Nós procuramos dar um apoio, prestar um apoio a esse inscrito. E a característica desses inscritos até hoje, normalmente, são pessoas que tinham pouco espaço para cantar, pouco espaço para se apresentar. E o evento, a proposta do evento, é mesmo essa: criar um espaço para aquelas pessoas que têm as suas canções, sua arte, a sua forma de praticar nas casas espíritas, e muitas vezes por timidez ou falta de oportunidade, não se apresenta no evento. Né? Acha que aquilo ali é para a pessoa profissional, que só vai ter oportunidade quem já está lançado no meio espírita. E a proposta do evento é justamente mesclar Ana Cláudia, Alan Filho, Ariovaldo, todos eles prestam solidariedade ao evento, vindo participar do evento, doando a sua apresentação. Nunca há tipo de cobrança de valores para a nossa equipe. Claro. Então. Você ia complementar algum detalhe, Kátia? Sim, eu queria dizer que no blog fica disponível todo o regulamento do evento. Todas Sim. essas informações, né, a pessoa acessa o blog, tem todas as informações acerca do evento e mais a ficha de inscrição. Maravilha. Uma coisa, qual é a média de participante por evento? A média nas últimas edições e o quanto vocês planejam, né, para cada edição? Vocês sempre abrem 15 mesmo? Se tiverem 30, aí vocês têm que botar uma pré-seleção? Como é que isso funciona? São 15 pessoas que consta no regulamento, mas a gente percebe, né, que esse número tem crescido muito. Né, e as inscrições vêm sendo feitas com muito boa qualidade e a gente optou por ampliar o evento. E esse ano espera receber o quê, mais ou menos? Não, nós temos 15 inscritos. Já está inscrito. Né? Já temos confirmado, 15 inscritos, já. É verdade. E cabe mais alguém, assim? Se aparecer mais alguém, cabe? O período de inscrição já foi encerrado. Já fechou, né? Então, gente, se prepare para o próximo ano. Já, com certeza. Aqui perguntas de dois ouvintes. Aliás, uma pergunta e um abraço aqui. A Natália de Austin manda um abraço para vocês três, para a Kátia, para o Thiago Brito e para o Luiz. Diz que está na escuta. E a Dirce, de Nova Iguaçu, né, ou seja, da própria cidade em que vai ser realizado o Unificat, pede que vocês confirmem novamente o endereço do CEFEC. Rua Bernardino de Melo, número 1579, Nova Iguaçu, centro. Centro de Nova Iguaçu. Tiago? Queria mandar um beijão para a Natália, porque ela vai cantar comigo o Forró das Crianças. A gente vai arrasar lá na Ah, então tá certo. E telefone, você tem até falar? Forró, né? 2668-3070. Tá, 2668-3070. Para maiores informações. Para outras informações. Gente, eu quero que agradecer a participação de vocês. Tá chegando o final mesmo. Quero, né, agradecer a Kátia José de Souza, ao Thiago Brito e ao Luiz Cláudio de Carvalho, eles que são organizadores do terceiro Unificarte, né, a Mostra de Arte Espírita de Nova Iguaçu, Mostra de Arte da Unificação Espírita em Nova Iguaçu. Muito obrigado à vinda de vocês três. Queria um recado final, mas já até juntando só os nomes de quem vai se apresentar nos dois dias. E, claro, muito obrigado pela vinda de vocês aqui. E onde encontrar o ingresso, né? Porque vamos supor que alguém, né? Postos em que a pessoa pode encontrar os convites. Tudo rapidinho. Nós temos poucos ingressos, tá? Acesse o blog ou esse telefone que nós falamos no finalzinho. Tá. Nós temos a participação de Júnior Vidal, de Campos, né? Banda Arte e Consciência de Nilópolis e a banda Estado de Espírito, do Irajá. Isso fora os inscritos. Os inscritos foram não tem, não, né? Inscritos. Não, então tá. Então, acessem o blog para ver os inscritos do terceiro Unificarte. Acessem o blog. Conversamos então com a Kátia José de Souza, o Luiz Cláudio de Carvalho e o Thiago Brito, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Bem, galera, e voltamos a falar sobre o quiz, só que agora para divulgar o ganhador da semana passada. Isso. Na semana passada, a pergunta foi a seguinte: em que dia ocorreu a desencarnação de Geraldo de Aquino, primeiro presidente da Funtarso Rádio Rio de Janeiro? Alternativa A, 22 de março de 1984, alternativa B, 23 de junho de 1983, ou alternativa C, 20 de julho de 1981. E aí, Elisa, qual é a resposta certa? Pois é, 22 de março de 1984, portanto, letrinha A. E quem ganhou? E quem ganhou foi a menina Miriam Junqueira Edreira. da Ilha do Governador. Daqui da Ilha do Governador, isso. Pertinho. Passa aqui, viu? Parabéns, Miriam. Um beijo para você e participe mais. Isso aí. Miriam, você ganhou duas credenciais, ou seja, você mais um acompanhante seu, para o Congresso Seja Barra, que irá acontecer no próximo dia 2 de outubro, no Clube Monte Líbano, e também dois exemplares da revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB. Vamos entrar em contato com você para informar como você retira as suas credenciais, ok? E claro, mais uma vez, parabéns e muito obrigado a todos que participaram de mais um quiz. Espaço Jovem. Fim de papo, Guga. Fim de papo, galera. Oh, fim acabou. Do programa Espaço Jovem. Fisnife. Ah, não pode. Que peninha. Pois é. O que é bom dura pouco, mas o que é bom também é que na semana que vem estaremos de volta. Estaremos. Em qual dia e em qual horário, Guga? Bom, na quinta-feira e aos domingos, sendo a quinta-feira o programa ao vivo e o domingo a reprise, às 14h, ambos. Isso aí. Lisa, quem quer entrar em contato com a gente, é muito fácil, não é isso? É muito fácil. Vamos lá para o nosso e-mail. É o Espaço Jovem, @radioriodejaneiro.am.br. Temos também o nosso site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você deixa seu nome, seu bairro, não precisa a idade, não precisa ficar com vergonha, e a sua mensagem que é principal, viu? Tá, e participe certo. Sempre, isso é muito bom. E, gente, não se esqueçam do Twitter, twitter.com/espaçojovemesp, mais um canal de comunicação com a gente, ok? Espaço Jovem é um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite, na técnica competência de Valdeci Ferreira. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau. Um beijo um beijo para Oneida, que está lá no nosso atendimento, Sheilinha, e para todos, um beijo, amigos. Até semana que vem. Bom final de semana. Tchau, galera. Até semana que vem. E é claro, como sempre, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.